cansaço, parceiro, estava sem dinheiro. Fizeram a vaquinha, ela em casa, coitadinha, só pode companhia. E eu só tomando gelada com a mulherada, e ela achando que eu tava dormindo. Mentira! Eu tava aproveitando a vida, que foi feita para ser vivida, curtida e virada bebida. Mas pra que que existe amiga? Fofoqueira enxerida. Ela descobriu a fugida, ela descobriu a fugida. Deu ruim, deu ruim. Disse pra ela que eu não ia, mas ela soube que eu fui. Deu ruim, deu ruim. E a ressaca foi tão grande que eu até esqueci que eu fui. Só tomando gelada com a mulherada, e ela achando que eu tava dormindo. Mentira, mentira! Eu tava aproveitando a vida, que foi feita para ser vivida, curtindo e virando a bebida. Mas pra que que existe amiga? Fofoqueira enxerida. Ela descobriu a fugida, ela descobriu a fugida. Amigo vendedor, pô. Todo mundo.